Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, tá pronto para mais um cafezinho, hein? Um Café Brasil? Pois é. Hoje eu vou tratar de amizade, sabe? E vou abrir com uma frase do escritor britânico Norman Douglas. Para encontrar um amigo, devemos fechar um olho. Para conservá-lo, devemos fechar os dois. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Amizade é um relacionamento humano que envolve conhecimento mútuo, estima e afeição. Amigos, sentem-se bem na companhia uns dos outros e possuem um sentimento de lealdade entre si, a ponto de colocarem os interesses dos outros antes dos próprios interesses. Amigos possuem gostos similares ou não. Amizade resume-se em lealdade, confiança e amor. Amigos são pessoas muito importantes em nossa vida, sendo irmãos ou mesmo tornando-se irmãos. Amigos podem desabafar, confiar e contar uns com os outros. Além de se divertirem juntos, eles gostam de trabalhar e estudar juntos, mas sem serem sufocantes, pois não respeitar os direitos de um amigo e sufocá-lo com exigências é correr o risco de perdê-lo. A amizade talvez seja devida a um instinto de sobrevivência da espécie, uma necessidade de proteger e ser protegido por outros seres da própria espécie. Faz parte da amizade não enxergar os defeitos do outro ou então diminuí-los, dividir os bons e maus momentos. Meu amigo, um minuto só. Necessito sua atenção. Sei que já fica um pouco tarde e talvez você se atrase pra chegar. Estou passando na fase má. Tudo que eu fiz só deu errado. Não tive oportunidade. E aí, hein? Lembra dessa? Teca e Ricardo com Velha Amizade, de Ricardo Vilas. Música que ocupou espaço nas rádios em 1980, ao ser gravada no disco Povo Daqui. Teca Calazans e Ricardo Vilas formaram a dupla em Paris e gravaram 7 discos até desfazer a dupla. Teca e Ricardo, você já tinha ouvido falar neles, hein? Aqui sim, no Café Brasil. Sempre com a cabeça cheia de responsabilidade. Em nome da velha amizade, que por força da vaidade, hoje em dia é só saudade. Pois é, alguns amigos se denominam melhores amigos. Os melhores amigos muitas vezes se conhecem mais que os próprios familiares e cônjuges. Funcionam quase que como um confessionário. Para atingir esse grau de amizade, muita confiança e fidelidade são depositadas. É uma relação de troca, na qual o que importa mais é a lealdade, aceitando cada um como é. Os amigos se sentem atraídos pelos outros, pela forma com que eles são, e não pelo que eles possuem. As verdadeiras amizades tudo suportam, tudo esperam, tudo creem e tudo perdoam pelo simples fato de existir entre eles o verdadeiro amor, também conhecido como amor filial, amor de amigos.

eu vivo ao Deus dará. Deixa eu levantar aqui que eu tava de joelhos. Você ouviu Amigo é para essas coisas, o clássico de Chico Buarque, aqui nas vozes deliciosas de Emílio Santiago e João Nogueira. Dei mais sorte com a Beatriz, é inesquecível. Café Brasil! Pois é. Muita gente já tratou de amizade. Vinícius de Moraes, por exemplo, disse: eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores. Mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Alguns deles não procuro, basta me saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro, embora não declare e não os procure sempre. E como será que o mestre Rubem Alves fala de amizades e amigos, hein? Ouça só. Ao fundo, você ouvirá Amigos da Rua 3, com César Brito. César vem lá de Minas e essa delícia está em seu CD instrumental. Cheguei na Floricultura Floríssima e lá encontrei uma senhora. Já não era jovem, cabelos brancos, ereta, sorridente. Ela me olhou com uma interrogação curiosa no rosto. O senhor por acaso é o Rubem Alves? Sou sim, respondi. Mas que coincidência feliz, eu estava mesmo à sua procura. Ditas essas palavras, ela me mostrou uma folha de caderno. Meu nome é Iraí e por muitos anos eu preparei crianças para o exame de admissão, na minha casa. E agora, tenho 93 anos. Estou organizando minhas coisas, álbuns de fotografia, coisas dos alunos. E encontrei entre as coisas que guardei esta redação de um menino de 10 anos. Eu acho que o senhor gostará de ler. Peguei o papel e comecei a ler. Um amigo é alguém que gosta de você. Você pode ter muitos amigos, uns garotinhos, umas garotinhas, um gato, um cão ou até um ratinho branco. A árvore é uma amiga diferente. Não fala. Mas você sabe que é sua amiga, pois lhe dá maçãs, cerejas, peras e até um galho para o seu balanço. O riacho é um tipo especial de amigo. Gorgoleja e respinga água em você. Refresca seus pés e deixa você ficar ao seu lado quando quer ficar sozinho. O vento canta-lhe doces canções à noite. Está em todo lugar, por isso está sempre com você. Quem são seus amigos? Às vezes você passa com pressa e pensa que não tem amigos, mas você nem vê seus amigos. Mas você tem que esquecer a pressa e ver quando alguém lhe dá um sorriso, ou quando um cachorro abana-lhe o rabo com força. Todos têm amigos. Uns têm muitos, outros só dois ou três, mas todos têm pelo menos um amigo. Como encontrou o seu, hein? Data, 27 de novembro de 1972. Assinado, Marcos Nopper Alves. Marcos Nopper Alves era o nome do garotinho de 10 anos que escreveu aquele texto que Rubem Alves leu. E Rubem continua. Minha alegria foi dupla. Primeiro, porque o menino de 10 anos que escreveu sobre os amigos é o meu filho. Aos 10 anos, aflorava nele uma alma de escritor. Tanto assim que a dona Iraí guardou sua redação. A segunda alegria é pela dona Iraí. Uma mulher que fez o que ela fez merece que dela se diga é uma educadora de verdade porque ama as crianças. O fato é que há, espalhados pelo Brasil, uma infinidade de educadores anônimos que fazem o seu trabalho com competência e alegria. O que faz um educador não são as teorias pedagógicas que moram na cabeça, mas o simples fato de amar as crianças. Veio-me agora uma definição de educador que eu nunca pensei. Educador é qualquer pessoa que ama uma criança. Porque quem ama uma criança, ensina-lhe o caminho e vai junto. Assim fez a dona Iraí. As frases e as manhãs são espontâneas. Levantam do escuro e ninguém pode evitar. Eu tento apenas mostrar cantando o lado oculto do meu. E que tal essa, hein? Vanusa com Amigos Novos e Antigos e João Bosco e Aldir Blanc. Vanusa Santos Flores fez a trilha sonora de momentos importantes da vida de muita gente. Eu tô montando um programa só com ela, vai ser uma surpresa, sabia? Vanusa no Café Brasil. E sons percorrendo alamedas na memória. Quem é? É Vanusa com Aldir Blanc e João Bosco. Café Brasil! Pois é, e por falar em amizade, eu encontrei uma poesia atribuída a William Shakespeare. E logo em seguida, a mesma poesia assinada por William Bennett. Sei lá. Na internet a gente nunca sabe quem é o autor, se é quem assina a obra, mas de qualquer forma o texto é legal. Você ouvirá ao fundo o amigo Cano, com o violonista Caio Márcio, que compôs essa melodia em homenagem a seu padrasto. Caio Márcio é mais um artista brasileiro lançado pelo selo Biscoito Fino, cujo catálogo é repleto de preciosidades. Perguntei a um sábio a diferença que havia entre amor e amizade. Ele me disse essa verdade. O amor é mais sensível, a amizade mais segura. O amor nos dá asas, a amizade, o chão. No amor há mais carinho, na amizade, compreensão. O amor é plantado e com carinho cultivado. A amizade vem faceira e com troca de alegria e tristeza. Torna-se uma grande e querida companheira. Mas quando o amor é sincero, ele vem com um grande amigo. E quando a amizade é concreta, ela é cheia de amor e carinho. Quando se tem um amigo ou uma grande paixão, ambos sentimentos coexistem dentro do seu coração. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo? Me me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios, ou não tem de quê? Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semeia, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo, pois é, pois quanto é, tempo, quanto tempo? Pois essa é a versão que Raimundo Fagner gravou em 1976 para Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, com Robertinho do Recife na guitarra portuguesa e Chico Batera na percussão. Tirei essa gravação de um LP antigo que eu guardo com o maior carinho. Quanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também eu tenho também algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Pra semana ao sinal, eu espero você, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Por favor, não esqueça, adeus, adeus. Por favor, não esqueça, adeus. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Pois é, dizem que foi Chico Xavier que falou que a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Amigo urso, saudação, polar, ao leres esta haste te lembrar daquela grana que eu te emprestei quando estavas mal de vida e nunca te cobrei. Hoje estás bem e eu me encontro em apuros. Espero receber e pode ser sem juros. Este é o motivo pelo qual te escrevi. Agora quero que saibas como me lembrei de ti. Conjecturando sobre a minha sorte, transportei-me em pensamentos ao Polo Norte e lá chegando sobre aquelas regiões, vai vendo só quais as minhas condições. Morto de fome, de frio e sem abrigo, sem encontrar em meu caminho um só amigo. Eis que de repente vi surgir na minha frente um grande urso, apavorado me senti. E ao vê-lo caminhando sobre o gelo, por que não dizê-lo, foi que me lembrei de ti. Espero que mandes pelo portador o que não é nenhum favor. Estou te cobrando o que é meu. Sem mais queiras aceitar um forte amplexo, desde que muito te favoreceu. Eu não sou filho de judeu, dá cá o meu. Pois é, tá pensando que essa história de amigo é tudo uma maravilha? E tá aí, ó, o amigo urso do Moreira da Silva, que a gente vai usar pra terminar o Café Brasil de hoje. Conjecturando sobre a minha sorte, transportei-me em pensamentos ao Polo Norte, e lá chegando sobre aquelas... Como é que vão as suas amizades, hein? Cuide bem delas. Com meu amigo Lala Moreira na técnica, minha amiga Cissa Camargo na produção e apresentação deste seu amigo Luciano Pires. Estiveram conosco no cafezinho de hoje Raimundo Fagner, Emílio Santiago com João Nogueira, Moreira da Silva, Teca e Ricardo e Vanusa. Se você gostou, saiba que este programa e sua versão escrita, com as letras das músicas, as poesias e todas as referências, podem ser encontradas em meu site www.lucianopires.com.br. Visite! Amigos são bem-vindos! E para terminar, uma frase genial de nosso grande filósofo Bussunda. Uma grande amizade tem que ser igual a bunda, tão unida que merda nenhuma a separa. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.